assim, sei que será. Quero estar atento ao que me faz bem. Tenho que ir além, sentimento que não cabe mais. Eu só quero a paz dos finais de tarde junto ao mar. Dá pra imaginar ter os pés na areia, cabeça no lugar. Deixar pra depois o que for pra já. Preciso aprender que tudo vai ser breve demais. Eu só quero a paz dos finais de tarde junto ao mar. Dá pra imaginar ter os pés na areia, cabeça no lugar. Tarde, junto ao mar.